Irmãos e irmãs, graça e paz. Que bom estar aqui com vocês nessa manhã, podendo me locomover, ficar de pé, assentar, ficar bem. Eu quero agradecer a Deus pelas orações. Eu sei que muitos de vocês clamaram e Deus me restaurou a saúde. Eu estou 99,999%, 100%, quase 100%, né? Não dá para chegar a 100%, que nós somos seres humanos, sempre tem um defeitinho, né? Mas Deus tem sido bom e maravilhoso. Essa semana, ou a semana passada, eu fui vitimado por uma lombalgia, né? E isso me impossibilitou de fazer algumas coisas, de estar nos compromissos que eram muitos. Eu tive que me recolher, ser tratado para que pudesse estar aqui com vocês nessa manhã. Muito obrigado pelas orações. Amém? A Zeni, minha esposa, não está comigo hoje, ela está em Blumenau, provavelmente deve estar nos assistindo pela TV, pela internet, e ela foi visitar a filhota, então me deixou sozinho, me largou sozinho, sem comida, sem nada. Puxa vida, só eu e minha cachorrinha. Mas Deus tem nos abençoado, amém? Quem quiser abençoar o pastor com um empadão de camarão, né? Uma fatia de salmão, o pastor está sozinho, um bifezinho de 400 gramas, oh, glória a Deus. Deus é bom demais. Amém, querido? Vamos ouvir a palavra de Deus. O assunto de hoje é um assunto muito importante. Ele seria ministrado domingo passado, provavelmente nos três cultos. Mas num sábado retrasado, a dor que eu estava sentindo se avolumou de uma forma tão intensa que eu fui obrigado a ligar para os nossos colegas pastores, pedindo que eles me substituíssem, porque após um período de muita oração, de estudo da palavra, estava trabalhando o sermão que eu vou ministrar, que eu ia ministrar domingo passado, as dores se intensificaram, a vida tem isso, né? Parece que o inimigo resolveu me mirar, jogou uma seta muito forte, eu fui obrigado então a renunciar a estar aqui no domingo, e eu entendo que a palavra que o Senhor colocou no nosso coração era muito forte, é muito especial. E ainda que as trevas tentaram impedir que a gente compartilhasse aquilo que Deus lançou no coração, hoje será impossível eles impedirem, porque estamos na casa do Senhor e o Senhor vai falar conosco. Então fique atento para aquilo que Deus vai lançar no seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero te louvar, oh Pai, pelo fato de estar na sua casa. Eu quero te louvar pelo fato de ser teu servo, de servirmos a um Deus cheio de amor, a um Deus caridoso, a um Deus que é poderoso, que pode todas as coisas. Perdoa, Senhor, meus pecados e usa-me, Pai, nesta manhã. Leva o teu povo a ampliar o conhecimento acerca da sua vontade. Fica conosco, Pai, e nos livra de todo mal. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, mesmo assentado. No livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Mesmo assentados, abra sua Bíblia. Eu não pretendo falar mais do que 30 minutos. Vamos ver. Amém? Você vai sair daqui na hora certa, meio-dia em ponto, com certeza. Malaquias, capítulo 3. Versículo 6, se você encontrou, diga amém. A Bíblia diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Versículo 7. Desde o dia de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Palavra do Senhor. O livro do profeta Malaquias nos lança numa época estranha, complexa. Uma época que eu digo, que eu diria, de derrotas prolongadas na vida de Israel e de Judá. Mas antes da gente navegar profundamente nas águas do profeta Malaquias, me permita trazer algumas considerações iniciais sobre o tema desta manhã. Mantenha, por favor, o livro de Malaquias, capítulo 3, aberto, porque a gente vai passear nesse texto, a gente vai regressar a esse texto. Mas me permita agora fazer algumas considerações iniciais. E então, daqui a pouquinho, a gente mergulha no texto perguntando o que Deus tem para nós nessa manhã. E eu diria que o Senhor tem algo muito profundo para cada um de nós. Deus vai quebrar alguns sistemas pensantes que têm amarrado muitas vidas. Mas me permita dizer que, durante a existência, você já percebeu isso, experimentamos momentos ou períodos de satisfação e, às vezes, também alguns períodos de derrotas. Até aí é normal. Na existência, nós temos períodos de alegria, de satisfação e, às vezes, também passamos por problemas grandes, os chamados períodos de derrota. E eu repito, até aí, tudo bem. O problema está quando os períodos de derrotas e afrontas se prolongam demais. Não é normal que isso aconteça na vida daqueles que professam a fé em Deus. Isto é, períodos longos demais de derrota. Extensivos por demais. Não é normal que assim aconteça na vida daquele que crê no Senhor. Você deve seriamente avaliar a sua adoração, o seu serviço que é prestado a Deus, se as coisas andam mal na sua vida por muito tempo. Essa é a primeira coisa a ser considerada. Se as coisas não andam bem na tua vida, e isso já faz um bom tempo, você deve reavaliar o seu serviço, reavaliar a sua adoração, reavaliar a sua forma de adorar a Deus. Preste bem atenção no que eu vou dizer. E eu estou apenas trazendo algumas questões iniciais. Se o período de derrotas está se prolongando em sua vida, considere-me ouvir atentamente até o final dessa prédica. Você precisa de algumas respostas, e essas respostas serão lhe dadas hoje. Como já estou adiantando, nessa pregação a gente vai falar sobre como encerrar períodos longos de derrota. Também a gente pretende responder a duas perguntas. A primeira pergunta a ser respondida é: o que faz com que os períodos de derrota se prolonguem demais em nossas vidas? Segunda pergunta a ser respondida: como parar as derrotas e viver um tempo confortante? A gente escolheu o livro de Malaquias porque o livro de Malaquias nos oferece as respostas a essas perguntas e a outras perguntas. O livro de Malaquias nos revela a razão da existência dos chamados períodos longos de derrotas e também nos mostra o caminho de cura. Mas antes, me permita revelar ou levar você ao encontro desse profeta, né? A Bíblia não nos permite datar exatamente qual foi o ano do exercício profético de Malaquias. Nós não temos isso como algo sólido, edificado, mas a Bíblia e o livro de Malaquias descrevem em pormenores o tempo que ele estava vivendo. E o tempo que ele estava vivendo é revelador. O profeta Malaquias foi levantado por Deus para profetizar num tempo marcadamente, ou um período de longas derrotas para Israel e para Judá. O autor, ou comentarista da Bíblia de Genebra, diz o seguinte: Malaquias falou a um povo desiludido, desanimado e cheio de dúvidas, cujas experiências contemporâneas não se harmonizava ao conhecimento das antigas promessas de Deus. Em outras palavras, eles viviam algo diferente daquilo que Deus havia prometido. Viviam um tempo de escassez, insisto, de derrotas prolongadas. O autor ou comentarista da Bíblia de Genebra continua: no tempo de Malaquias, Israel e Judá experimentavam miséria, seca, adversidade econômica, e ele insiste, eles estavam desiludidos com Deus. E aí surge a primeira pergunta: Quando a gente percorre o texto do profeta Malaquias, a gente percebe exatamente isso. O povo estava desiludido em relação ao Senhor. Entendia de que não valia apenas esperar em Deus, honrá-lo de forma digna. E a pergunta que surge é: será que essa desilusão para com o Senhor se justifica? Parece-me que não. Deus nunca irá nos frustrar. No Senhor a gente pode confiar plenamente. Diga para a pessoa que está do seu lado: você pode esperar e confiar em Deus plenamente. Como eu já citei, a gente não consegue datar qual foi o período de profecia ou do exercício ministerial do profeta Malaquias. A ideia que a gente tem de que ele é contemporâneo a Esdras e Neemias, em outras palavras, ele é levantado por Deus para profetizar no tempo em que o templo já havia sido construído, restaurado. Nós não sabemos a data exata, mas o texto dá alguns detalhes. Uma outra coisa importante é que o profeta Malaquias, provavelmente esse nome não seja o nome exato dele. Em nenhum outro momento o nome de Malaquias é citado, mas ele tem uma mensagem forte. O tempo dele parecia, ou no tempo que o profeta é levantado, parecia que Deus havia se esquecido do seu povo. Como já foi destacado, o povo sofria a pobreza e a dominação estrangeira. Segundo os relatos encontrados no texto sagrado, a rotina do povo era uma rotina de adorações no templo, sem graça, a vida estava insossa, não havia mover de Deus e nada de bom acontecia. As promessas do Senhor não eram recebidas. Economicamente e espiritualmente, tudo estava dando errado. E a segunda pergunta é: por que que isso estava acontecendo? Acompanhe agora os textos bíblicos. Lendo o livro de Malaquias, a gente percebe que, diante do aperto, de um tempo de período, ou de um tempo, de um longo período de derrota, uma série de decisões equivocadas foram tomadas pelo povo. A primeira coisa que a gente percebe é que os levitas haviam abandonado o templo. Isso está lá no livro de Neemias. Não havia alimento para os levitas, não havia alimento para as viúvas. A forma de adoração era considerada por Deus como desonrosa. Havia falta de temor a Deus. Abra comigo, ou apenas leia Neemias, acompanhe a leitura de Neemias, capítulo 13. É difícil de achar, então você apenas acompanhe. Neemias 13, versículo 10, descreve um pouco do que estava acontecendo. Como eu falei, nesse tempo, os levitas haviam abandonado o templo, a lei havia sido esquecida, as coisas de Deus foram relegadas a segundo, terceiro, quarto plano. Neemias, capítulo 13, versículo 10, diz: também soube que os quinhões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então, contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então, todo o Judá trouxe o dízimo dos cereais, do vinho e do azeite ao depósito. Era um tempo de infidelidade. A fidelidade a Deus fora relegada e deixada de lado. E então Deus resolve se queixar. O lamento de Deus é revelador. Abra agora Malaquias, capítulo 1, versículos 6 a 9. Deus resolve se queixar e abre o seu coração. E a queixa de Deus revela para nós o que estava acontecendo, em detalhes. Malaquias, capítulo 1, versículo número 6, acompanhe comigo. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Lamento de Deus. Que palavras duras. Continuemos. Se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Aí Deus continua, ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Primeira queixa de Deus. E dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais oferta nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus abre o seu coração e diz para por que, que vocês estão vivendo um momento de dificuldade e esse momento está se prolongando durante anos, porque o temor a meu nome foi esquecido. E Deus chama a atenção dos sacerdotes. E ao chamar a atenção aos sacerdotes, Deus está chamando a atenção do seu povo. Vocês me prometem o melhor e me dão o pior. O texto descreve o quanto eles trapaceavam Deus. Alguém queria oferecer uma oferta de animal ao Senhor e dizia para o Senhor, ó Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou levar o melhor do meu gado. E na hora de ofertar o gado, levava o doente, o manco. E isso aconteceu por um bom tempo. Ofertas que não honram a Deus. Até que o Senhor se indigna. Resolve levantar o seu profeta para dizer ao povo, eu não tenho prazer nas vossas adorações. Olha que tempo complicado e revelador. E a gente aprende uma coisa, muitas coisas. E uma em especial. Cuidado com as ofertas que você traz no altar. A sua vida honra a Deus plenamente. A sua oferta traduz o temor que você tem a Deus. Eu descendo de alguém que amava tremendamente ao Senhor. Quando jovenzinho eu cheguei na Igreja Metodista Central de Cabo Frio, a igreja dos meus antepassados, eu me torno metodista, minha família há anos atrás toda era metodista, mas virou um tempo que parte da família se deslocou para outros ramos, e então eu sou o primeiro a novamente regressar ao ramo wesleyano, e eu me lembro que assim que eu cheguei lá na central de Cabo Frio, eu ouvi muitas histórias do meu bisavô, Brás Batista dos Santos. Eu não tive o prazer de conhecer aquele negão que temia a Deus profundamente. Eu só o conheço por foto. A única foto que eu tenho dele é mais fácil enxergar o terno de linho branco dele e os dentes dele do que ele mesmo. Era bem legal. Daí eu descendo. Mas o que eu quero destacar foram as histórias que eu vi. Assim que os mais velhos, os ecônomos, os guialegos me conheceram e perceberam que eu era bisneto de alguém muito importante naquela comunidade de fé, eles começaram a compartilhar a história do meu bisavô. Compartilharam quando ele se encontrou com Cristo, quando ele deixou a embriaguez e foi para os pés do Senhor. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eles falaram, o seu bisavô era um fiel dizimista. E me contaram uma história que eu guardo e recontei para os meus filhos e vou recontar para os meus netos. Eles me disseram o seguinte, nós sabíamos quando as moedas e as notas eram do velho Brás. Sabe por quê, Marco? Eles afirmaram. O seu avô passava as notas que entregava na oferta, ele passava no ferro, a carvão. Você já usou isso? Os mais novos não sabem o que é isso, né? Porque ele dizia que para o Senhor tinha que ser o melhor. Então, quando nós pegávamos as notas estalando, sabíamos, era do velho Brás. As moedas mais bonitas, nós sabíamos que era dele, porque ele areava as moedas, porque afirmava que para Deus tem que ser dado o melhor. Eu guardei isso. eu tenho que aprender a honrar a Deus. No tempo do profeta Malaquias, os sacerdotes tentavam enganar a Deus. O povo enganava a Deus. As oferendas, diz o Senhor, eram imundas. A forma de celebrar era inadequada. E por isso tantas derrotas. A adoração não era aceitável. Eu quero dizer que a adoração aceitável a Deus é aquela que reconhece a sua grandeza, aquela que revela a santidade de Deus, que revela o nosso temor. Desiludido, o povo chega à triste conclusão, depois de caminhar por caminhos longe do Senhor, eles entenderam que era inútil servir a Deus. O período de derrota era tão grande que a conclusão está lá no versículo 13. Abra comigo, Malaquias 1, 13. Só um minutinho aqui. Hugo, vai dando glória a Deus. Vai dando aleluias. Deixa eu conferir essas anotações. Glórias sejam dadas ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Malaquias, capítulo de número 1, que eu falei isso? Deixa eu verificar se é exatamente o 1 que está aqui. Oh, glórias a Jesus, aleluia. Sim, 1:13 diz, e dizeis ainda, eis aqui que canseira. E o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo. Assim trazei a oferta, aceitaria eu isso de vossas mãos, diz o Senhor. Agora sim, no capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? A resposta de Deus está no versículo 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. A desculpa é, Deus, durante muito tempo a gente guardou os mandamentos, mas isso de nada adiantou. Mas a história mostra o contrário. Não havia guarda de mandamento, não havia adoração correta, os sacrifícios eram inadequados. E a gente vai adentrando no livro do profeta Malaquias, percebe que a situação do povo piora. Diante do prolongado tempo de sofrimento, durante tempo de desonrar ao Senhor, o povo resolve tomar decisões ainda mais equivocadas. E o texto bíblico revela que terríveis gafanhotos vieram sobre o povo e consumiram toda a produção. E esses gafanhotos eram gafanhotos físicos e gafanhotos espirituais. O povo estava sendo dominado pelo reino persa. Tudo que eles plantavam, o reino persa tomava. Os gafanhotos espirituais também vieram. Era um tempo de domínio, um tempo de derrota, um tempo de muita dificuldade. A gente aprende que a cura para esses tempos prolongados de derrota está em honrar a Deus adequadamente. Honrar a Deus de forma adequada. A infidelidade aos dízimos, nas ofertas, é uma porta do inferno que se abriu sobre Israel e sobre Judá. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Devido à falta de temor, à falta de importância que eles davam a Deus e o templo, eles tomaram a decisão mais errada ainda. O tempo estava difícil. As desculpas eram muitas. Economicamente, Israel estava passando por uma situação horrorosa. E eles, então, resolvem tomar a pior de todas as decisões. Eles honravam a Deus de forma equivocada ou não honravam. Adoravam Deus com animal coxo. Prestavam uma adoração que não era bem vista aos olhos do Senhor. E agora eles tomam uma decisão pior. Eles passam a tomar aquilo que era de Deus. E sonegam a consagração do dízimo. Acompanhe comigo, Malaquias 3, versículo 8 e 9. Guarde esses ensinamentos. Roubará o homem a Deus? Todavia, diz o profeta, diz o Senhor, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos. E aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Dízimo pertence ao Senhor. Quando eu não honro o Senhor, além de adorá-lo de forma equivocada, eu passo a tomar como meu algo que, de fato, não é da minha posse. Dízimo é algo sagrado. O grande problema de Israel naquele tempo é que eles tomaram aquilo que era do Senhor. Quando você retém o que é do Senhor, do templo, os céus veem isto como um ato de desconsideração para com o Senhor. E a condenação de Deus é clara sobre todas as pessoas, em especial sobre o povo de Israel. Abra Malaquias capítulo 2, versículo 2. Malaquias 2, 2. Olha a condenação do Senhor. Se o não ouvirdes, se não propuserdes o vosso coração da honra a meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E aí o Senhor continua, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Vocês estão entendendo por que Israel estava vivendo um tempo de derrota? Estão entendendo por que exército inimigo estavam dominando a vida do povo de Deus? De honrar o nome de Deus, não adorá-lo de forma adequada, oferecer algo que não é digno, que o Senhor não aceita, e por último, não consagrar aquilo que é ordenança bíblica. E as desculpas esfarrapadas do povo para justificar o ato de infidelidade são muitas. A gente vai encontrar essas desculpas no texto. Nada está sobrando, a dificuldade financeira está grande, a colheita não tem dado bons frutos. Preste bem atenção no que eu vou dizer. A infidelidade a Deus prolonga os períodos de derrotas, faz com que tudo dê errado, abre a porta da nossa existência para as coisas e elementos do inferno. E então a nossa vida se complica. E diante desse quadro, porque Deus é um Deus de amor, Deus propõe o caminho da cura para o seu povo. A pergunta era, não vale a pena servir Deus? Olhando para a nossa realidade, diz o povo de Israel, o que nos adiantou seguir e servir ao Senhor? É interessante, quando a alma está em pecado, nunca enxerga seus próprios erros. Se você percorrer o texto bíblico, 7 vezes Israel vai questionar Deus. Deus diz para Israel que ele estava afastado. Israel diz, em que nós estamos afastando de ti? Deus diz que o povo não estava honrando e o povo diz, mas como? Em que nós estamos desonrando o Senhor? Durante 7 vezes, o povo de Israel, não percebendo o quanto ele estava afastado do Senhor, insiste em desobedecer, em desagradar a Deus. Mas Deus é um Deus de amor. E diante do sofrimento do seu povo, querendo mudar a sorte do seu povo, Deus levanta o profeta Malaquias, não para falar a palavra de condenação, de condenações, mas ao contrário, para mostrar o período ou o caminho que deve ser trilhado para que então o período de longas derrotas seja encerrado. Olha o caminho proposto por Deus. Malaquias 3, versículo 6. Palavra do Senhor. Malaquias 3, versículo 6. Você achou? Para que se encerrasse o tempo de sofrimento, o tempo de afrontas, o tempo de derrotas, Deus usa o profeta e fala ao seu povo, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Deus está dizendo para o seu povo, você sabe por que vocês ainda existem? Porque eu fiz promessa para Jacó e eu sou alguém que cumpre promessas. Vocês só existem porque eu amo Jacó, porque eu sou fiel a Jacó, não porque vocês me são fiéis, mas eu sou fiel a Jacó. E aí Deus abre o coração, desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E a resposta de Deus é forte. Vem através de uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em ti roubamos. E Deus diz, nos dízimo e das ofertas. Deus está propondo o caminho de cura para aquela nação, caminho de glória, o caminho que, sendo trilhado, levaria-os a vencer os grandes inimigos. Mas, diante da proposta de Deus, o povo ainda pergunta, em que havemos de tornar? Olha o não reconhecimento, o distanciamento de Deus. Como eu disse, o pecado nos cega. O pecado fecha o nosso coração para a vontade de Deus. E mesmo em pecado, em sofrimento, em derrota agravante, o povo de Israel não percebe o quanto eles ou eles precisavam do Senhor. A cura para a situação caótica estava em voltar a honrar a Deus de forma digna. E isso incluía entregar no altar aquilo que pertence ao Senhor. Prestar uma adoração com o melhor que se tinha. Olha o versículo 10, a resposta de Deus. 3:10. Você achou? Eu posso ouvir um amém? Amém. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. A cura é clara. Volte a me adorar. Consagre a mim o que é meu. E é bom destacar que o dízimo é mandamento de Deus. Não é uma invenção da igreja, é um mandamento de Deus. Lá no livro de Levítico, foi estabelecido por Moisés que o povo de Israel deveria separar as primícias para o Senhor. Abra comigo, Levítico capítulo 27, versículo 30 e 34. Levítico capítulo 27. A gente erra por não conhecer as Sagradas Escrituras. Talvez aí esteja a razão do porquê alguns de nós estamos vivendo períodos de longas derrotas. É necessário conserto. Acerto com Deus. Adoração digna. Eu aprendi no passado, e os mais antigos vão se lembrar, de que antes de entrar no templo, a gente deve pedir perdão a Deus. Os nossos pastores antigos diziam que eu não posso adentrar na casa do Senhor de qualquer jeito. Se lembra na liturgia antiga, nossa, nós adorávamos e logo em seguida tínhamos um momento de confissão. Você se lembra desse momento? Nós clamávamos pela misericórdia de Deus, porque Deus é santo e eu não posso adorar a Deus de qualquer forma. Nós tínhamos cuidado na forma que vestíamos. Havia todo um cuidado para agradar a Deus. Deus não aceita qualquer coisa. Olha para o seu irmão e diga para ele isso. Deus não aceita qualquer coisa ou qualquer adoração. Para ele tem de ser o melhor. Se você prometeu sacrificar um animal, pegue o mais robusto, pegue o mais gordinho, o melhor que você tem e ofereça a Deus. Lá em Israel era o contrário, pegavam a galinha doente, o pato manco, e chegavam no altar dizendo, Senhor, separei para ti o melhor. E Deus um tempo aguentou, até que ele não aguenta mais e diz, isto é o melhor que vocês me oferecem? Oferece isso para o governador de vocês. Convida o prefeito de Petrópolis e dê para ele um pão velho, uma manteiga passada. Vamos ver se ele vai atender o seu pedido. E aí Deus diz, como é que vocês têm coragem de me oferecer o que vocês trazem ao meu altar? Levítico capítulo 27, 30, 34, fala que dízimo é mandamento. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são o Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Não é bom fazer negócio com Deus. Se você pegar algo que é de Deus, o texto está dizendo que você tem que acrescentar quantos por cento? 20%. Não é bom fazer negócio com Deus. Então é melhor você andar de forma sincera. Não toca naquilo que é do Senhor. Ah, e continua, né? não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas se de algum modo trocar, um ou outro serão santos, não serão resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Ai, ó Israel, diz o Senhor, se você quer viver um tempo de abundância, retorne à minha presença. Deus estava dizendo para o povo do tempo de Malaquias, conserte-se comigo, e eu vou repreender o gafanhoto devorador. Abra comigo, Malaquias 3, versículo 11. Olha a promessa de Deus. Deus convida o povo ao arrependimento, ao conserto, e em seguida lhe faz promessa. Malaquias 3, 11. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Eu vou cancelar as investidas do inimigo sobre a tua vida. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão de bem-aventurado, feliz, porque vós sereis uma terra deleitosa diante do Senhor. E aí Deus continua prometendo, retorne a uma adoração correta, eu vou abrir as janelas do céu. Versículo 10. Aqueles que são fiéis serão considerados por mim como particular tesouro. Versículo 17. E no versículo 18, Deus diz, olha, outra vez, todos verão a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve de forma adequada. Haverá diferença entre o justo e o perverso. E a outra, e a última promessa, está no capítulo 4 de Malaquias, do versículo 1 até o 3. Malaquias 4, de 1 ao 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. E por último, eu quero trazer o que está lá em Provérbios capítulo 11. Abra Provérbios capítulo 11. Tempo de Malaquias foi um tempo de conserto. Deus usa esse profeta para chamar o seu povo à honra, à adoração correta, sincera, a separar o dízimo que é do Senhor. Período de derrotas prolongado revelam que a nossa adoração está equivocada, que talvez o nosso serviço esteja equivocado, a forma que estamos adorando e servindo ao Senhor estejam equivocadas. Se você está vivendo um período de derrotas longas, procure verificar se há um erro na sua existência. Durante um período da minha vida, e eu já vou encerrar trazendo o livro de Provérbios, eu e a Zeni passamos um momento de apuros, muita dificuldade. E nós começamos a perguntar a Deus, o que está acontecendo? A primeira coisa foi se reunir com a Zeni e perguntar, estamos sendo fiéis no dízimo? Para mim isso é muito sério. Estamos tirando do Senhor? E ela disse, sim, estamos certos. Naquele tempo usávamos aquele envelope que era mês a mês. Não está certo. Então tem algo errado na nossa existência, porque esse período de derrota está longo demais e então nós resolvemos nos consagrar. E como bom crente carismático, eu disse, verifica na casa, vê se tem algum objeto que é ponto de contato com as trevas. Isso é sério. Às vezes a gente leva para a nossa casa coisas que não adoram o Senhor, que não celebram a santidade de Deus, e aquilo se torna uma ponte entre você e o reino das trevas. Objetos consagrados ao inimigo que de repente estão em nossas casas, que formam verdadeiros altares a Baal, e nós resolvemos nos santificar e procurar e verificar se havia algo errado em nossa casa e em nossas vidas. E depois daquele período, o sol voltou a brilhar. Conserto. Se o período de derrota está longo, verifique a sua existência. Provérbios capítulo 11, versículo 24. A quem dá liberalmente, ainda que se lhe acrescenta mais e mais, Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Olha o versículo 25. A alma generosa prosperará. E quem dá a beber ao desedentado, né? E quem dá a beber será desedentado. Olha que palavra complicada, né? E quem dá a beber será desedentado. Não terá mais sede. Honra o Senhor e o tempo de vitória será inaugurado na tua vida. Tempo de dificuldade, Deus requer de cada um de nós fidelidade. Nesta manhã, Deus está nos convidando a fazer uma auto-revisão, uma auto-avaliação. Como anda a nossa adoração? Você se prepara para o culto? Responda para Deus. Você se consagra durante a semana para a celebração do domingo? Como é que está os seus jejuns? Ih, pastor, faz tempo que eu não me consagro. Quando você vem celebrar a ceia do Senhor, você se prepara para esse momento ou entende que é um alimento qualquer, é um rito qualquer? Essas respostas vão determinar, e de certa forma vão responder, desculpa a insistência, vão responder às suas grandes perguntas, ou vão dizer, por que que às vezes em nossa existência os períodos de derrota são longos demais? Honra o Senhor. Honrar é dar proeminência. Honrar é dar o melhor. Eu quero louvar a Deus pela vida de muitos aqui nessa igreja. Eu tenho tido a oportunidade de visitar algumas pessoas. E todas as vezes que eu vou visitar os irmãos nos honram com biscoitos maravilhosos, bolos maravilhosos. Quando você honra um servo de Deus, você está honrando o quê? O próprio Senhor. Quando você honra um profeta, você está honrando o próprio Senhor. E dessa forma eu consigo perceber o quanto vocês honram a Deus ou não. Se nos recebe com alegria, se nos recebe com abundância, não importa o que está sendo servido, mas é com abundância, com satisfação, é sinal que você honra a Deus. Você honra o seu irmão? Vamos ficar de pé. Para Israel e Judá, a palavra de Deus foi clara. Retorne-me a mim. Torne-me a mim, volte a me adorar como no princípio, dê-me valor e então o período de derrota será encerrado. Feche os teus olhos. A palavra foi lida, explanada. O pregador espera não ter atrapalhado o Senhor, porque a palavra por si só ela é reveladora. E quando suavemente o teclado é tocado, eu gostaria que você fizesse uma auto-revisão. A sua adoração ao Senhor é de qualidade? Você está em dia com as primícias do Senhor? Você ajuda os pobres? Você é generoso para com a casa de Deus? O tempo, o profeta Malaquias, o templo estava abandonado. Não havia levitas. Cada levita teve que trabalhar fora. Não havia o ensino da lei, as adorações eram horrorosas, os horários não eram guardados. Porque para aquele povo, Deus não era tão importante assim. Se Deus é tão importante na tua vida, você sempre vai se preparar para encontrá-lo. Você vai vestir a tua melhor roupa para encontrar a Deus. Sério. Eu não estou falando de roupa cara para vir à igreja, estou dizendo da sua melhor roupa, melhor sapato, melhor perfume. Você vai encontrar com quem? O seu Senhor. E Ele requer o melhor de cada um de nós. Senhor Deus Pai, nesse momento nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa existência. Nós não aceitamos que o período de derrota se prolongue demais. Nós gostaríamos que nesse exato momento fosse encerrado na nossa existência os períodos de profanação, os períodos de afronta, os períodos onde nós não honramos o Senhor de forma adequada. Inaugure em nossa existência um tempo de prosperidade, de graça, principalmente na vida daquele que lhe é fiel em tudo. Que sobre esse irmão, sobre essa irmã, nasça o sol da justiça. Nasça e surja um tempo glorioso. Pai de amor, abençoa esta igreja e leva-nos a dar a Ti sempre o melhor. Erga as suas mãos aos céus. Se você tem alguma área da sua vida que precisa de conserto, você com Deus, não precisa de vir ao altar. Você com Deus. Está tudo 100%. Israel deu inúmeras desculpas. Está difícil as coisas. Não. Se eu honro a Deus, nada vai assumir o lugar dele na minha vida. Nada. Para Ele, sempre o melhor. Peça perdão ao Senhor. E nesse momento, aplauda o Senhor em adoração, dando graças ao nome do Senhor. Aplauda mais alto. Glorifica o nome do Senhor.